Guerra Santa. Guerra Santa. Guerra Santa. Guerra Santa. Solta a violência. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Collor. Maluf. Pita. Lembram de mim? Hã? Me conhecem? Hã? Claro que não. Eu faço parte dos milhões e milhões de brasileiros que pagam o seu apartamento, o seu carro importado, sua champanhe, seu caviar. Você mora lá na luxúria, né? Pois é, eu moro no caos. Polêmicaos cantava uma canção que dizia coisa sobre fome, furto, políticos corruptos, periferia. Só não falava de drogas, bundas e peitos. Era isso que a gravadora queria. Fecharam as portas. É assim mesmo, foi assim com xiita. Maldita parasita. Gravadora parasita. Maldita. Foda-se, também será destruída. Assim que raiar o dia, a profecia preveu que haveriam guerrilhas. É a revolução, é o Armagedon, fim dos dias. Por enquanto a guerra é fria. Sem morte, tiro, aqui jaz. Sem essa de subir o gás. Mas a quem desfaz dos pretos, dos pobres, dos maloqueiros, se desfaz de nós. Polêmicaos, Armagedon, xiita, mais de 30 guerrilheiros. A colheita será obrigatória para os que plantaram a fome, a ignorância, a vandalização, o descaramento, os cuzão que paga de ladrão sem ser ladrão. Ninguém faz mais cerimônia pra dizer que rouba. Cansados do lixo, da mentira, do escândalo, do choro da santa, do grito de fome da criança. Guerreiros da Zona Oeste do ABC formaram um esquadrão. Guerra Santa! Quem for verdadeiro prevalecerá. Guerra Santa.